ZYK665, Rádio Clube de São Manuel, operando em 1510 kHz, a voz de um município de São Paulo nos céus do imenso Brasil. Em São Manuel, 14 horas e 1 minuto. Rádio Clube. Esta é a sua rádio. Rádio Clube AM de São Manuel, 1510 AM. Rua Coronel Rodrigues Simões, 69. Pela internet www.cluberegional.com.br. Estamos enfrentando o período de maior risco para a incidência de queimadas, com redução do volume de chuvas e tempo seco. Além do fogo acidental devido às condições climáticas, ainda são identificadas queimadas intencionais. Mas é importante ressaltar que essa prática é criminosa e causa prejuízos para o meio ambiente e para a comunidade. Por esse motivo, a Usina São Manuel realiza um trabalho de monitoramento de toda a sua área de canaviais, por meio de torres de observação com câmeras de alta definição para identificar qualquer ponto de fumaça. Além disso, a empresa possui uma equipe de brigada de incêndio composta por 58 brigadistas treinados, 20 caminhões-tanques e 5 motos para a prevenção de queimadas nas áreas rurais. Essa equipe também apoia o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo no combate a incêndios nas áreas urbanas. Toda a comunidade pode ajudar essa iniciativa da São Manuel. Se você identificar algum foco de incêndio, entre em contato com a usina pelo telefone 14 3812 1333. O atendimento é 24 horas. É hora de notícias. Notícias. O governo federal entregou nesta terça-feira ao Congresso Nacional o orçamento para 2022. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Everton Garcia está de volta. Participe. Clube, 14 horas mais 10 minutos, 14 e 10. Tendo sequência por aqui na nossa programação agora. Para continuar por aqui, para dar sequência no show da Clube desta quarta-feira. Agora é hora de conferir a segunda parte do horóscopo do dia. E daqui a pouquinho, na programação Clube, a previsão do tempo para São Manuel e toda a região. E em seguida, as participações através do WhatsApp e também do telefone na melhor programação.